organisation Radio Arc-en-Ciel. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Étoiles et 5 minutes et soyez les bienvenus. Esta é mais uma emissão de flashback. Vamos ficar com as boas recordações até às 8 da noite. Portanto, fiquem por aí. Honras de abertura em CDC. Essa demonstra lá. Highway to Hell. Até às 8 da noite, o meu nome é Carla Gamboa. Sejam bem-vindos à melhor das sintonias. Yeah! ACDC com Highway to Hell. Para ouvir, ficou este Janis Gargan dos Aerosmith. Nós vamos estar lado a lado consigo até às 8 da noite, diretamente de Orléans, para quem pode ouvir em 96.2 FM, se não, através da internet em www.arconciel.com. É um espetáculo. Este é o 168º dia do ano e faltam 197 dias para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje é o seguinte: aquele que preserva a vida de uma pessoa, preserva o mundo inteiro. Eu volto a repetir porque é uma frase extraída, um pensamento extraído da Tora. E que diz o seguinte: aquele que preserva a vida de uma pessoa, preserva o mundo inteiro. Sem dúvida nenhuma. Hoje, para os signos, vamos falar sobre cinco curiosidades giríssimas para cada signo do zodíaco. Portanto, fiquem connosco. Só boas razões para você ficar aí assim na nossa sintonia até às 8 da noite. És um ganho da som. Ganho da som. Voz de Bruce Springsteen, The Boss, Born in the USA. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Plus que bienvenue. Vou estar consigo até às 8 da noite. O meu nome é Carla Gamboa. Este é o nosso programa Flashback. Na melhor das sintonias, a sintonia da Rádio Arc-en-Ciel. Vamos então, como eu tinha dito ainda há pouco, falar sobre os signos do zodíaco e hoje as 5 curiosidades sobre cada signo. Talvez você esteja de acordo, talvez não esteja de acordo, talvez até já soubesse, pode ser até que lhe corresponda, quem sabe, assim de nos dizer. Vamos começar, como é óbvio, com o primeiro dos signos do zodíaco, ok? O signo de Carneiro. E então, quais são as 5 curiosidades para este signo de Carneiro? Vamos ver se você está de acordo e se você sabia, sobretudo. Carneiro é o signo sinónimo de ação, porque é o signo mais impulsivo do zodíaco. Ele odeia receber ordens e cobranças e gosta muito que as coisas sejam feitas à sua maneira. Carneiro não necessita da aprovação da sociedade nem das pessoas que estão ao seu redor. Um carneiro nunca, nunca será monótono. E como última curiosidade, eu vou dizer mesmo um conselho para fechar com chave de ouro o signo de Carneiro. Nunca se meta com um carneiro que está tranquilinho no seu cantinho, porque depois quem diz o que quer ouve o que não gosta, não é? Vamos continuar com a música. E mais uma recordação, claro. Here She Comes, a voz de Bonnie Tyler. She's gonna have you at her beck and call. So why?

são os dois Firing com este Noah Fox. Grande filme também. São boas recordações na melhor das rádios. L'association portugaise de Saint-Benoît-sur-Loire organise le 8 et 9 juillet leur grande fête du porc. Vous y trouverez différentes animations autour d'un grand barbecue tout le week-end. Le samedi 8, à partir de 19h, place au tambour de Flori, Amigos de Portugal. Et à partir de 21h, un grand bal animé par le groupe Energia. Le dimanche 9, à partir de midi, vous y trouverez les tambours de Flori, Amigos de Portugal, le groupe folklorique Ronda Típica, le groupe musical Pôr do Sol et le groupe folklorique de Main-sur-Loire. Alors n'hésitez pas, rendez-vous le 8 et 9 juillet à Saint-Benoît-sur-Loire pour la fête du porc. Donc, à ne pas oublier surtout, et comme musique de fond, os nossos Capa Negra, gostamos tanto deles, aliás, eles esta noite também estão a tocar aqui assim em Orléans, portanto, quando acabarem de ouvir o flashback, como é óbvio, vocês não me vão deixar aqui assim completamente sozinha, portanto, depois das 8 da noite, vocês estão autorizados a irem ouvir e ver e dançar ao som dos grandes Capa Negra. Ora bem, estamos então hoje aqui sim a falar das 5 curiosidades de cada um dos signos do zodíaco. Porque você sabe que segundo a astrologia, por exemplo, uma pessoa de carneiro nunca será monótona. Você sabia disso? Ainda agora falámos nisso, não é? Você sabia, por exemplo, que segundo a astrologia, não é? Os leoninos são pessoas muito orgulhosas. Sabia? Então vamos lá conferir mais e ver se você concorda ou não. Já falámos de carneiro, vamos falar sobre o signo de aquário. Pois é. E então, o que é que nós sabemos, as 5 curiosidades mais flagrantes sobre o signo de aquário? Aquário é o signo mais independente do zodíaco. Nunca tente prender um aquariano. Os aquarianos são também extremamente imprevisíveis nas suas atitudes e nas suas reações. Eu confirmo, tenho um aquariano de 22 anos em casa. Confirmo que é isso mesmo. A mentalidade das pessoas de aquário costuma estar sempre muito à frente do seu tempo. Portanto, são também considerados como um signo bastante futurista. Em quarta curiosidade, os aquarianos detestam qualquer tipo de preconceito, de ignorância, injustiça ou violência, sabia? E, para finalizar, e é uma grande verdade também, os aquarianos estão-se pouco borrifando com aquilo que as outras pessoas pensam a respeito deles. E é mesmo na mus porque é tal e qual isto. Vamos chegar então com mais uma recordação de volta à música, pessoal, porque é para ouvirmos muita música que nós aqui estamos. E esta é tão antiga, isto é de 1977. I Feel Love com Donna Summer. Isto também se dançava muito na altura, tão fixe. Disco sound, come on, baby. We'll be right back. este é o 168º dia do ano e faltam 197 dias para o termo de 2023. Até às 8 da noite, o meu nome é Carla Gamboa e este é o nosso programa Flashback, nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel, de Orléans para o Mundo, em 96.2 e em www.radioarc-en-ciel.com. O seguinte, aquilo que preserva a vida de uma pessoa, preserva o mundo inteiro. Aquilo que preserva a vida de uma pessoa, preserva o mundo inteiro. E o mundo inteiro, aliás, não se perca nas horas. Passam 40 minutos das 6 da tarde e nós ainda vamos estar consigo até às 8 da noite. É bom demais. Fique por aí, nós também. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Friday night. with the Sultans, with the Sultans of Swing. Son souvenir sont sur Arc-en-Ciel 96.2 96.2 Arc-en-Ciel. Transitions, all the memories we've spell could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suoni. Sto pensando che com os signos do zodíaco e para falarmos agora sobre o signo de caranguejo. Quais é que são as 5 curiosidades para o signo de caranguejo? Número 1, é o signo mais maternal e carente do zodíaco, sabia? O caranguejo é também um signo muito vinculado ao passado e às suas raízes. Também é o signo mais ligado à família e ao lar. E por este motivo, ele ama e protege a sua família e amigos acima de tudo. Se você é do signo de caranguejo, fique sabendo que você guarda rancor como ninguém. É rancoroso, sim. E para finalizar, os nativos de caranguejo são extremamente, extremamente sensíveis e românticos. Assim como eu, mas eu não sou caranguejo. Mas sou de junho. Mas já passou, foi logo no início de junho. Pois porque caranguejo é julho, estamos de acordo. Acho eu, é, não é? Ainda me engano no meio disto tudo. Ma, take this badge over me. Oh, 96.2 FM, la radio que nos aime. Você sabia que neste mesmo dia 17 de junho de 1919 deu-se a crise económica em Portugal e uma greve geral de 48 horas. Explodem também várias bombas em Lisboa e a sede da União Operária Nacional é encerrada. Neste mesmo dia e em 1922, Gago Coutinho e Sacadura Cabral chegam ao Rio de Janeiro, completando assim a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Com o ciel, c'est du soleil, plein les oreilles. As coisas que nós sabemos por aqui. Ah, maravilha! Nós vamos continuar com a boa música, como é óbvio, mas também com as curiosidades para cada signo. Antes disso ainda, tenho só uma coisinha a dizer-lhe. Não se perca nas horas. São quase 19 horas. É verdade, já estamos a 3 minutos. Ora bem, do signo de caranguejo segue-se o signo de leão. Vamos então saber estas curiosidades sobre o signo de leão. Será que são verdadeiras? Será que são falsas? Dizem que leão é o mais vaidoso de todos os signos do zodíaco. Dizem também que tem carisma, liderança e enorme sede de poder. Os leoninos amadurecem cedo e não têm medo de enfrentar os problemas da vida. Isto é verdade. Os leoninos são também muito orgulhosos, muito mesmo. E para terminar, esta quinta e última curiosidade sobre o signo de leão, é o signo mais teimoso. É o signo mesmo mais teimoso e adoram ser o centro das atenções. Teimoso, eu não diria teimoso. Acho que o signo de leão é aquele tipo de signo que, quando tem razão, ponto final. Retratamento da Weasel. Vou levar-te para casa, tomar conta de ti, dar-te um bom banho, vestir-te um pijama e fazer-te uma papinha, meter-te na caminha, ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha. Ouve bem, preciso de alguém do meu lado que me dê um bom dia com um sorriso bem rasgado. Amor pela manhã, pela tarde e pelo fim do dia. Mais um pouco quando sonhar o que eu queria. Não é preciso muito, é muito simples na verdade. Só quero amor bom, carinho, solidariedade. Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar. Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar. Olá, menina, quero tratar de ti. Dar-te um mundo e o outro tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredita que eu nunca me senti assim. Yeah, yeah. Na, na, na, na. Yeah, yeah, yeah. Na, na, na, na. Trata-me bem, eu juro que sou sangue por ti.

dias em que o tempo não quer passar. Tudo para. Há quem me queira ver como eu não sou. Há quem me queira ter, mas não me dou. Há gente à minha volta, mas estou tão só. Adelaide Ferreira, com este voar magnífico. Ela é magnífica. Passam 9 minutos das 7 da tarde. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Porque assim nós continuamos com os signos e vamos passar para as 5 curiosidades do signo de Touro. Primeira, é o signo mais teimoso e sensual do zodíaco. Ah, pois é, bebê. Em segundo, o signo de Touro não gosta de mudanças. Ele prefere mil vezes a certeza da estabilidade. Os taurinos não sabem dar respostas de improviso, porque eles refletem muito, pensam muito antes de abrir a boca e falar. Em quarto lugar, nada passa despercebido a um taurino que tem os 5 sentidos muito apurados. E por quinto e último lugar, para um taurino é essencial ter uma excelente qualidade de vida. Por isso, eles lutam muito, muito, muito pelo conforto da vida deles. É a mais pura das verdades. Mais uma grande recordação de uma menina portuguesa também.

que temporare. E beijam da boca e chama-me Tarzan. E beijam da boca e chama-me Tarzan. Atira-te ao mar e diz que tem. Os Írios com este Atira-te ao Mar. Não se perca nas horas, são 19 horas e 21 minutos. E hoje é dia 17 de junho do ano da graça de 2023. Este é o 168º dia do ano e faltam 197 dias para o termo de 2023. Mais uma recordação. Rick Astley, never gonna give you up, never gonna let you down. Fique por aí porque hoje estamos a falar das curiosidades de cada signo. Os sons de Rick Astley com este Never Gonna Give You Up, e foi um sucesso enorme, enorme, enorme, enorme. Quem é que não se lembra? Estamos também a falar sobre os signos e as curiosidades mais acabantes sobre cada signo do zodíaco, e vamos então falar sobre o signo de Gêmeos. E se você é do signo de Gêmeos, então olha, chegou mesmo na horinha H, hein? Gêmeos é o signo mais comunicativo do zodíaco, está-se a ver, não está? É um signo extremamente inteligente. Os minianos têm o dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo e não conseguem viver sozinhos. É verdade, confirmo. Precisam de ter várias pessoas à sua volta. Os minianos são pessoas também muito adaptáveis aos diversos tipos de ambientes e pessoas, podendo viver diferentes experiências e tirando proveito delas. Para terminar, os gêmeos têm uma grande, grande capacidade de persuasão. E quem me conhece sabe que é verdade. Por aqui assim continuamos ainda com mais uma neste ritmo. Disco sound, come on, baby. São os anjos, perdoa. E logo de seguida, ainda em português, o Graxa do Amor, porque tenho muitas saudades do Fernando Correia Marques. Perdoa se me quero dar, quem mandou a tua luz me enfeitiçar.

despacito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo quiero malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarla aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Dime en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Este é o 168º dia do ano e faltam exatamente 197 dias para o termo de 2023. Você sabia que neste mesmo dia, 17 de junho, mas em 2008, morre a atriz e bailarina Cid Charisse, parceira de Fred Astaire e de Gene Kelly, em muitos, muitos filmes musicais da época de ouro de Hollywood, em Los Angeles. Ela faleceu aos 87 anos. Neste mesmo dia também, mas em 2009, morre António Pedro Ruela Ramos, o administrador da Lisgráfica e ex-diretor do jornal Diário de Lisboa, aos 70 anos de idade, José Calvário, mestre, José Calvário, mestre e compositor e autor do E Depois do Adeus e ainda Flor Sem Tempo, e ele tinha apenas 58 anos de idade. Estamos a falar também sobre as 5 curiosidades para cada signo do zodíaco. E depois do escorpião temos o signo de peixes. E peixes é o signo mais romântico e sonhador do zodíaco. Os piscinianos são extremamente sensíveis e intuitivos, podendo até parecer um pouco dramáticos em algumas alturas. Eles estão também sempre dispostos a ajudar. Preocupam-se de verdade com as pessoas e possuem um grande coração. Em quarto lugar, posso lhe dizer que eles são ingênuos e, como são muito generosos, acreditam na bondade das pessoas e às vezes as pessoas abusam da boa fé dos nativos de peixes. Para terminar, a última curiosidade, a quinta: peixes têm um elo de comunicação direto com as manifestações do invisível, sabia? A intuição, a sensitividade, a linguagem musical, a expressão criativa das pinturas, das artes em geral, tudo, tudo que, através de formas não verbais, possam ilustrar as emoções bem humanas dos piscinianos. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Flashback até às 8 da noite. Para ouvir e gostar, Black Eyed Peas. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista para la rumba. Dos amigos que le secundan. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. In the mix. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Put me in the mix, put me in your vida. Put me on top, ponme arriba. Put me in, put me in, put me in between ya. Mami got the fire and I got the gasolina. Mueve, mami, move it on me. Saco dolor, make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi. Like tsunami, I wanna make you my princess. Where you wanna go? What interest ya? Give me that mundo to impress ya. If you're hot, baby, let me undress ya. Alright, okay, I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, Boy, you got me saying ooh la la. Excuse me, oh my God, call me mamacita. Mamacita. 19 horas e 47 minutos, vamos passar para o signo de Virgem. E Virgem é o signo mais perfeccionista do zodíaco. Eles têm necessidade de uma vida bem estruturada e sentem-se felizes quando conseguem ser úteis e ajudar alguém. Os virginianos são extremamente críticos e observadores. Em quarto lugar, possuem capacidade de perceber detalhes que ninguém mais percebe. E a quinta curiosidade do signo de Virgem, tentam trazer à tona o que há de melhor nas pessoas. Isso é só magnífico. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Entrada na reta final desta segunda e última hora do programa Flashback. Flashback para o dia de sábado, 17 de junho do ano da graça de 2023. Fique connosco até às 8. Things aren't quite as they seem. It's out my domain. She can't know about everything. Only pleasures and pain. Wonder why I come here. Head to my head. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect. The claims he's free. Just around the corner, there from porque assim continuamos com a música, porque de repente elas cortam-se a meio. Living with a broken heart, never meant to do you harm. Don't ever wanna see you cry again. Everybody hurts sometimes, never meant to do you wrong. Now you're gonna be just fine. Je priais pour nous tard le soir, tu m'as tourné le dos plus d'une fois. Personne ne t'aimera comme moi, personne ne t'aimera comme moi. Non, faut me laisser m'en aller, faut me laisser. T'es condamné, tu m'as délaissé depuis tant d'années. Mais sache que personne ne t'aimera comme moi. Non, faut me laisser m'en aller, faut me laisser. T'es condamné, tu m'as délaissé depuis tant d'années. Mais sache que personne ne t'aimera comme moi. Pourtant j'aurais tout fait, je me serais laissé étouffer. Façon de parler, mais tous les hommes sont pas pareils. Rends-moi l'appareil, ou alors on arrête. Je m'étais juré que tu serais la seule dans mon harem. Oui, tu ressembles à ma rhum, c'est pour ça que je suis piqué. Mais dis-moi de quoi ta rhum, on est juste en train de s'expliquer. Blackham e Shakira, como moi. Vamos continuar então para o signo de balança. É verdade, estamos mesmo na reta final dos signos e do programa. O balança é o signo mais diplomata e elegante do zodíaco. Tem extremo senso e vontade de justiça. Balança tem também facilidade para compreender o ponto de vista alheio e sabe dar a devida importância às mais diferentes opiniões. No ponto 4 destas curiosidades, o seu maior obstáculo é, sem dúvida nenhuma, como toda a gente sabe, a indecisão. Balança para cá, balança para lá. Ainda para terminar, o quinto ponto. As pessoas do signo de balança são os que mais agradam a todos os outros signos do zodíaco. E isto tudo porquê? Porque eles são muito simpáticos. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Mais uma recordação gostante desta música. Cœur de pirate. Avec cœur de pirate, bien sûr. Mais ça, je pense que vous l'aviez déjà deviné. Tu vois comme tout se mêle, les deux cœurs à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore et moi je t'aime un peu. Je t'aime un peu plus fort. Dois signos do zodíaco, isto já mesmo em cima do sinal horário das 8 da noite. Capricórnio. Ora bem, as 5 curiosidades. É o signo mais determinado e esforçado do zodíaco. As pessoas deste signo são muito observadoras, têm uma memória invejável e são, sem dúvida nenhuma, metódicas. Elas honram os compromissos e preocupam-se com o bem-estar das outras pessoas. Os capricornianos são também extremamente teimosos. E para terminar, eles costumam ser pacientes, persistentes e sabem lutar pelo que desejam. Encore un très bel souvenir. Femme que j'aime, Jean Leclerc. Femme, femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi. Qu'à toi, et ils te diront comment du néant tu as fait un homme de moi. Silence autour, lumière caméra. aussi, je vous aime trop, mais c'est l'heure de partir. Je serai de retour samedi prochain, je promets. Para terminar, e como não poderia deixar de ser, o último signo do zodíaco para hoje, o signo de Sagitário. As 5 curiosidades. 1. É o signo mais aventureiro do zodíaco. Verdade. É otimista e autoconfiante. E a sua alegria, diante da vida, contagia toda a gente que o rodeia. As viagens para o signo de Sagitário exercem uma verdadeira fascinação e a liberdade é o maior ideal de Sagitário. Os sagitarianos costumam ser muito sinceros e a quinta curiosidade, eles gostam de desafios de qualquer espécie e o tédio é, sem dúvida nenhuma, o maior inimigo de um sagitariano. Este é o 168º dia do ano e estamos a 197 dias do término de 2023. A frase para hoje, o pensamento do dia foi: aquele que preserva a vida de uma pessoa, preserva o mundo inteiro. Quanto a mim, foi ótimo ter estado lado a lado consigo durante estas 2 horas de emissão, aqui assim, na nossa rádio Arc-en-Ciel. Vou dizer-vos até sábado que vem. Fiquem bem e façam-me um favor. Sejam felizes. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Em direto com Rita Fernandes. A nova líder do Bloco de Esquerda juntou-se também a esta marcha para celebrar o que diz ser o direito à felicidade. O Bloco de Esquerda hoje junta-se a um país que se alegra para defender uma ideia muito sensata, que é a ideia de que todas as pessoas têm o direito à felicidade, que toda a gente tem direito a viver a sua vida, a amar quem quiser, a não ser perseguido por isso, a não ter medo do ódio, do ressentimento. E o Bloco junta-se a essa ideia, que é uma ideia forte, que é a ideia de alegria de um país em que toda a gente tem felicidade. Mariana Mortágua juntou-se a esta marcha e aproveitou também para lamentar a paragem do primeiro-ministro na Hungria, onde assistiu a um jogo de futebol ao lado do presidente húngaro Viktor Orbán. Uma mensagem na rede social Twitter para assinalar os 6 anos da tragédia de Pedrógão Grande é pouco. É o que defende a presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, Dina Duarte, diz ainda que não percebe que o primeiro-ministro tenha referido que irá a Pedrógão numa data a definir pela Câmara e pelos familiares das vítimas para a inauguração oficial do memorial de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017. Que eu saiba, não é a Câmara Municipal que é o dono da obra, seria o governo português. Por isso, francamente, para mim é surpresa. É ainda mais surpreendente quando o primeiro-ministro de Portugal faz um Twitter, não é? E, efetivamente, acho que é muito pouco, acho que é poucoxinho para com este território. Espero que depois seja diferente, se vai haver efetivamente uma inauguração. Nós só desejaríamos que tivesse sido uma forma mais formal a entrega daquele memorial. Uma comunicação através do Twitter.